dose de uísque. Começou o nosso caso, aumentou o nosso calor. E bebendo lentamente, conversamos tanta coisa, começamos nosso amor. E assim a nossa vida, comparando-se à bebida, foi igual até demais. Deliciosa no momento, mas no copo derretendo, ficou gelo e nada mais. Foi muito bom no momento, inesquecível prazer, mas a mesma pedra de gelo foi o que restou de você. Não pensei naquela hora que o prazer daquela dose terminasse logo após. O sabor daquele trago tinha muito da frieza que se colocou em nós. Nós bebemos e amamos, tudo aquilo que falamos só valeu pra recordar. Uma noite, um uísque, não há jeito que te risque do meu jeito de lembrar. Foi muito bom no momento, inesquecível prazer, mas a mesma pedra de gelo foi o que restou de você.